Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Quem é Rafael Tequinho? Que olha aqui. Que é o Joker. Empolgante. E aqui é o Buqueme, caralho. Finalmente alguém tem empolgação durante a apresentação, que está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Eu estou aqui novamente com o Joker e o Lequinho, e também com a participação especial de Rodney Buqueme. Aê, viado, bicha. Vai. Life. Só faz tratamento no Photoshop com a imagem. Caralho, um dia eu quero aprender a fazer isso, velho, porque eu detesto o computador. Eu peguei uma HQ hoje, o cara pegou, copiou a foto do 2001 onde você é no espaço e foi lá e tipo colou assim, sabe? Fez por cima o desenho, cara, muito bizarro. Mas... aposto que é o aquele mega chama? Greg Land, cara. Porra. Esse aí, velho. Velho, eu fiquei maluco. Eu falei, velho, ou ele tá fazendo grande referência ao cinema, ou ele tá copiando, só que... Não, ele copia descaradamente, velho. Descaradamente. Mas, enfim, esse podcast, pessoal, um podcast, primeiro podcast quadrinhos que a gente tem aqui, pelo menos eu acho que é o primeiro. Provavelmente o último também. Porque pelo nível, velho. Depois de me convidar também vai ser o último, ninguém vai querer ouvir essa porra. Rodney também já participou de uma edição, um podcast sobre Liga da Justiça, desenho animado, né? Vocês podem ver o link aí no post. Mas enfim, pessoal, nessa edição nós vamos falar sobre... Nós vamos fazer, na verdade, uma espécie de guia de quadrinhos, né? Se a gente pode chamar de guia. Mas esse podcast é destinado àqueles que não leem quadrinhos. Até porque eu comecei agora a coluna, né? A saga do não leitor, que é onde começo a ler frequentemente quadrinhos e sempre publico as minhas experiências, né, com essas primeiras HQs. E aí, justamente, a gente está fazendo agora um complemento dessa coluna, que é o podcast, onde vai ter uma espécie de guia para que você aí, que, assim como eu, não estava acostumado a ler quadrinhos, até já ouvia falar, mas está começando agora, quer começar... Esse podcast pra você, e também pra quem já lê quadrinhos, vai ser legal porque vocês vão estar ouvindo com certeza várias HQs que vocês já leram ou já conferiram, ou até mesmo se não conferiram, pode conferir, porque é de qualidade, ou também ou que não conferir. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Eu não lia muito quadrinhos antes, né? Eu cheguei a ler algumas HQs, eu cheguei a ler alguns números de Watchmen, Cavaleiro das Trevas, que é justamente essas HQs que são as mais maiores, né? Se é que a gente pode dizer assim. E, enfim, agora que eu tô começando a ler de fato. Eu citei essas HQs, essas seriam, acho que, bem apropriadas, assim, pra quem não tem muito costume de ler quadrinhos, né? Porque são arcos fechados e são grandes histórias, né? Assim, o Watchmen, eu acho que pra você começar a ler quadrinhos não é muito aconselhável, que é meio... Tem muita coisa na revista, acho que você devia começar com alguma coisa mais simples, uma história fechada. Morte, né? É, começa lendo o Batman Hippie, que você... Não, sacanagem. Eu sou contrário a sua opinião, já discordando do nosso deputado aí. Comigo, né? Eu também sou, mas enfim, Eu discordando com você, eu não acredito que o Watchmen seja uma leitura assim tão pesada, não. É lógico que ela é bem rebuscada, o roteiro do Alan Moore, ou Alan Moore, né? É muito detalhista, né, e tal. Mas, cara, vale a pena ler pela qualidade da história, né? E pela qualidade dos personagens que estão ali, né? E todo como eu falei, toda a temática da história, todo o envolvimento e a época em que se passava a história também, né? É uma aula de história também da década de 80, né, nos Estados Unidos. E aí é que começa toda essa história do vigilantismo, né, cara? Eu recomendo o Watchmen. Eu falo por mim que eu li numa época que basicamente eu não lia quadrinhos nada, assim. Eu tô começando agora, né, como eu disse. Mas naquela época, muito pior, né? Então, assim, eu li alguns números, eu não consegui ler porque eu tava lendo em scan e eu tenho um certo problema. Eu não consigo ler muito bem scan. Eu li Homem-Aranha Azul por completo em scan, mas eu acho chato ler na tela do computador. Chama Síndrome de Escoteirinho. What the fuck is this? I don't know. Síndrome de Escoteirinho? É porque você tá violando a lei. Não entendi, não. Eu não entendi também. Você tá violando a lei lendo scan, você não consegue. Ah, tá bom. Ah, tá. Escoteirinha, sabe? O... Quem chama isso? Achei que era Superman, eu falei, mas o Homem-Aranha. É, o Homem-Aranha da Marvel. Mas é azul, entendeu? Azul e é vermelho. Ah, ele quis fazer o Nick. Mas enfim, de qualquer maneira, em relação ao Watchmen, cara, uma coisa que eu gostei, Lequinho, por isso até que eu discordo um pouco de você, é que ela é uma HQ muito rica. E ela é uma, ao mesmo tempo, uma construção, desconstrução, na verdade, do que é o super-herói, né? Não, assim, só uma coisa, eu não tô falando que o Watchmen é ruim, não, o Watchmen, você não deveria... Cara, o Watchmen é, tipo, uma das minhas HQs favoritas, eu só não acho que seja apropriado pra uma primeira leitura, porque, exemplo, eu comecei a ler, eu li o Watchmen, tipo... Acho que com 4 meses que eu tava lendo o quadrinho. E eu não peguei a maioria das coisas da revista, assim, eu li... Aí é que tá, o Watchmen é justamente isso. Eu achei legal, porque ali não dá pra você pegar a maioria das coisas, né? E aí é uma coisa que você começa a ler agora, e depois você vai ler mais na frente, você consegue pegar mais coisa. É uma HQ que eu gosto de dizer que, pelo menos os primeiros números que eu li uns 3, são 4, né? Aqui no Brasil ela saiu 3 versões... A primeira versão é soltas, né? Saíram soltas 12 revistas. A segunda saíram 6, que foram 2 revistas dentro de uma. E depois saiu encadernado da Panini, né? Que é foda pra caralho. E também aqui saiu encadernado americano. Foram poucas. Acho que eu li até metade da terceira. Eu não lembro. Eu lembro que eu não teve um número que eu não terminei. Ela utiliza, a HQ ela utiliza bastante... O fato de ser quadrinhos. Ela vai cita que durante a história que tem o livro do antigo Coruja. Tem páginas do livro do antigo Coruja ali. Acho que é a segunda edição. Sim, e você pode ler o livro dele. Ou seja, é o Under the Hood. Ele coloca uma história dentro da história. Ele coloca o conto do Cargueiro Negro ali no meio da história. Ou seja, é uma espécie de metalinguagem, né? Quadrinho dentro do quadrinho. Então, tipo assim, ele utiliza bem isso. E você tem bastante conteúdo ali. É, a forma de... Pra quem, assim, não sabe muito bem como ler quadrinhos, ainda acho legal justamente por causa disso. Você tem muito conteúdo ali, você logo de cara você vai gostar daquilo que você tá lendo, você vai ter uma profundidade muito boa, aí vai também da pessoa, né? O Lequinho acredita que, no caso, ele não pegou muito da história, apesar de ser uma história que é bem rica. Na primeira leitura, não peguei quase nada, assim. Eu reli de novo, olha que esse é excelente. É esse começo de ano. E aí é muito melhor. Aliás, cai na parte que eu queria. É uma discussão até interessante. Onde que o cara vai começar? Ele vai começar pelos grandes arcos, o Watchman, o. Pela primeira página, você abre a capa e vê a primeira. Você é o Pelé? Não, eu sou. Heavy Metal! Sua piranha! Exato, aí são, gente. Na verdade, se for mangá, ele vai ter que abrir a última. É igual uma merda, né? Então não. Errou! Olha a boca, vou dar uma voadeira, já. Inclusive, no último cast, o cara falou mal de Dragon Ball e travou o cast, né? Tanto que ele acabou naquele momento. I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Onde o cara tem que começar a ler? Ele tem que começar a ler pelos grandes arcos, o Watchman, o Cavaleiro das Trevas, ou ele vai começar por histórias menores, que são mais legais, tipo... tem o Superman um Adeus, Homem-Aranha Azul, que é um arco também, mas é uma história um pouco menor, assim, não é tão clássica, se você pode dizer assim. Ou o cara vai começar a ler pro mensal, o que acho que é o menos, sabe, o menos requisitado nesse momento. Depende do personagem, tem que ver o gosto do cara, né, o gosto do leitor, o que, que ele mais gosta. Se, por exemplo, se o cara quer começar a ler o Thor... Eu sugiro que ele compre os encadernados da Panini que saíram. Vocês não têm jabá da Panini, não, né? Não, relaxa. Bom, quem sabe a gente não consegue, né? É, exatamente. Depois dessa, né? Depois de hoje. Mas aí, eu sugiro que você compre que o leitor adquira o encadernado da Panini, que é o Renascer dos Deuses, né? Que é logo depois do Ragnarok, né? E se ele quiser buscar outras referências, só... pesquisar mesmo na Wikipedia e que vai achar os outros números. Mas se ele quiser uma primeira introdução do novo personagem, do novo Thor, né, eu recomendo esse encadernado e logo em seguida também do Thor, o Em Nome do Pai. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Que é uma sequência direta do Renascer dos Deuses, né? Mas fica um pouco complicado por causa da relação que cada história tem com o universo Marvel, né? O universo Marvel é bem fechado, então... Uma história que você lê, por exemplo, do Thor, ela tem reflexo numa história do Capitão América, numa história do Homem-Aranha, numa história do Homem de Ferro, e por aí vai. Entendeu? Se o leitor quiser. Ou se o leitor não quiser pegar esses arcos e encher a casa de encadernado ou baixar um milhão de scans, sugiro que compre, que adquira ou, histórias soltas do personagem que ele curte, né? Sim. Sempre tem uma história fechada do Batman, que não tem tanta ligação com o universo, né, da DC. Histórias fantásticas que saíram do Superman, como Super-Homem Identidade Secreta, que é do Kurt Busiek e do Stuart Immonen, que é sensacional. Ah, que não tem nada a ver com o personagem Superman, né? Ele é até citado na revista, mas vale a pena vocês darem pro leitor dar uma olhada. Tem Superman All-Star, né? É do Grant Morrison. E a Saraiva, né? Não me entregou! Você comprou no... Olha, não... Cara, eu comprei no meu aniversário e, tipo... Do ano passado, né? Eu comprei e a Saraiva não entregou e cancelou o pedido. Tipo, não, a gente não vai entregar mais não. Falou aí. Beijo. Mas você pagou? Eu paguei, só que agora... Aí acesso! Devolveram o dinheiro, né? Devolvem. Devolveram, né? Devolveram o dinheiro, mano? Do Superman All-Star? Aí não cobraram. Não cobraram. Aí, ó. Já diria a mãe do Lequinho. Obrigado, mãe. Beijo. Então eu recomendo esse encadernado, que saiu também da Panini, que vale a pena, que é uma história também fechada, né? Saiu em minissérie, saiu acho que 8 ou 12 edições, depois saiu um encadernado de luxo, muito bom, muito bacana. E é isso, procure esses encadernados assim, que vão te situar no personagem, né? Tem a Salvati também, né, que tá lançando isso, várias histórias. Pô, que são muito bons, é o valor de R$34, né? Olha, aí é muita divulgação que a gente tá fazendo, né? Ah, esse podcast vai ser uma delícia. Delícia. Os da Salvati, acho que R$34 não é tão caro por ser capa dura e essas coisas. Tem uns arcos bem legais nos encadernados da Salvati. Eu comprei um arco dos Supremos aqui, o primeiro... Não é, na verdade, não é o arco, vem as 6 primeiras edições. Depois que eu fui descobrir que não vinha... É, porque tem parte 1 e 2, né? Não vinha Supremos o inteiro, eu fiquei meio triste. Mas que se fudeu. Só me... Começar pelos encadernados da Salvati é bom. E, sei lá, se eu fosse recomendar uma história pra começar a ler, só, eu acho que eu recomendaria coisas tipo Parábola, que é uma história fechada muito boa, do Surfista Prateado. Puta, esse é muito bom, cara. O desenho do Moebius, circuito da minha alma. Ou, sei lá, o run novo do Demolidor, do Mike Wade, também é uma coisa bem levinha, assim, pra você começar a ler. Acho que coisas assim são boas. Eu citei uma HQ que eu li há um bom tempo atrás, que era Homem-Aranha Azul. Apesar de ser do Jeff Lieb, ter o histórico de ser o cara da revista de que você vai leva no banheiro e lê em 5 segundos, porque, tipo, é só cena de ação. Leia um Batman Silêncio. Apesar de ser dele, cara... É uma história que, pra mim, mostra muito do que é o Homem-Aranha. Você tem todos os personagens ali. Ele é até um resumo de uma fase do Homem-Aranha, no começo, né? Ali com a Gwen Stacy, com a Mary Jane, que também foi lançada no Descadernado da Salvati. Então, assim, é meio que... Eu vejo muita gente que não lê quadrinhos sempre, né? Que não compra mensal, nem nada, mas acaba lendo essas HQs porque são histórias mais fechadas. Tem lá Guerra Civil também foi lançada, né? A Última Caçada de Kraven do Homem-Aranha. Fantástico. Tem várias HQs, cara, que são vários arcos famosos que você pode ler pela Salvati. Então, assim, é realmente uma grande recomendação. Agora, eu queria... O Joker tá um pouco caladinho aí, né, Joker? Acho que dormiu. Cara, merda, eu tava com o microfone mutado. Gênio, toda edição, cara. Um boloide. Eu montei pra ter o telefone esquecido, mas eu vi que tava todo mundo me ignorando. Tá, então pode voltar pra lá, obrigado. Mas olha só, não, eu queria chamar a atenção do Joker. Joker, você disse assim que você não é leitor mais de quadrinhos. Você chegou a citar num podcast que ia fazer a saga do ex-leitor. Só não tenho tempo mesmo pra ler. Eu tenho muito livro de história pra ler, eu não tenho tempo pra ler história e quadrinhos mais. É a faculdade. Das prioridades na vida. Por isso que ele chega no cast filosofando que nem uma. Mas ó, eu comprei daqui lá o Deadpool. Oh, beleza, hein? Pariu, véi. Tá bom, né? Ó, eu sei que o Joker adora de paixão invisíveis, hein? Oh, adoro. Preferida dele. I want a car. As mensais, as HQs mensais, né? Eu queria tocar justamente nesse ponto. Porque tem as pessoas que são fodidas, né? Na vida, assim, que nem eu, né? O cara financeiramente é um ferrado na vida. É, galera, a gente é aqui, todo mundo. Você tá participando do BDC? Eu não tenho muito money, né? Pra poder comprar várias HQs da Salvati e tal. O que o cara vai na banca ou no sebo procurar? Porque, assim, tem as mensais e eu tenho algumas HQs que eu comprei há muito tempo, só que eu não cheguei a ler e li as duas nesses últimos dois dias aqui, né? No dia passado e hoje no da gravação, que foi a HQ do Homem-Aranha, do Universo Ultimate, que saiu como Marvel Millennium. E isso nem sai mais aqui no Brasil. Eu queria comentar sobre essas HQs, porque justamente elas foram meio que... O Universo Ultimate foi criado no começo dos anos 2000, né? Justamente pra pegar um novo público, pra ser pro público mais jovem, né? E, cara, são todos os personagens jovens, o Homem-Aranha na escola ainda... Quarteto Fantástico, ele é todo jovem, até estranhei, cara. Tem uma história, o Reed Richards tá lutando com o Namor, e aí ele adquire um capacete que vai lá saber por quê. Ele cria imagens tridimensionais, acho que não são imagens, né? Ele faz realmente, cria, tipo Lanterna Verde, né, vamos resumir. E aí ele pensa na Mulher Invisível, de calcinha sutiã, no meio do Times Square, assim, sabe? Aí ela dá um esporro nele. Não, para de pensar em mim de calcinha e sutiã. Pensa em alguma coisa. Aí ele vai e pensa nos Vingadores. E aí os Vingadores vão lá e rebentam o Namor. Só que, tipo, é muito bizarro. O X-Men, cara, parecia Malhação. Mensal. O cara pode pegar além mensal. Ah, cara, mensal é muito difícil. Exatamente por aquilo que eu falei, né? Tem coisa que pra trás, né? Porque a Marvel, ela... Não só a Marvel, como a DC também, né? Não é só puxando a sardinha, não. As editoras, né? As duas editoras, elas apostam mais em grandes arcos, né? Então, por exemplo, você acabou de ler um arco que dura lá, sei lá, umas 10 edições, já começa um outro arco que tem a ver com o que aconteceu no último arco que você leu. Então, acaba que o leitor fica um pouco perdido, né? Então, eu sugiro que o leitor compre os encadernados mesmo, cara. O encadernado, então, é isso, né? É, eu acho que a mensal do Dredd é bem fácil de ler. Do Juiz Dredd, você acha? Simples, tem bastante história ali que vem as histórias do Juiz Dredd, mas vem outras histórias soltas e tal. Tem... É, história fechada. Aqui no Brasil, se você quiser comprar revista mensal, dá pra comprar Dark Horse Apresenta também, que vem umas histórias bem legais, assim. História fechada, e tem umas que é... Tipo, as histórias que saem do Hellboy, cara. Sim, também. Na DC agora tá saindo também o DCU, né? Que é a nova coisinha aí da DC. Nova medida. E eles estão fazendo meio que sem amarra cronológica agora. Você escreve a época que você quiser. Então tá saindo uma Liga da Justiça em que não tem tanto a ver com a revista do Superman. Não tem as coisas que estão acontecendo, sei lá, na revista do Batman. É mais fácil, né? Porque tem muita coisa que é muita ligação, né? Eu mesmo desse Universo Ultimate, o Homem-Aranha tá namorando a Kitty Pryde. Aí vai, o Homem-Aranha aparece na história dos Vingadores, aparece na história dos X-Men, enfim, aí tá uma mistura, né? Apesar de o Universo Ultimate ter sido criado meio que pra facilitar os nossos leitores. É, o Universo Ultimate, ele não faz parte do universo meio-meia que a gente tá acostumado, né? Aliás, por que esse nome? 616? Porque 666 é pegar mal, né? I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Antigamente não existia tantos universos, né? Era só um universo. É, porque o cara chega na banca, ele vai lá e, tipo, veja, pô, o que que eu vou ler? Eu quero começar a ler quadrinhos. Ele vai lá na banca e, tipo, não sabe o que ler. Encadernado. Não faça, que nem eu. Nem eu que vai, tipo, comprava isso há bom tempo. Hoje em dia eu não faço mais tanto isso. É, não vai, que nem eu, e comprar aleatório, assim, senão você não vai saber, né? É, meio. Tipo, eu li pra poder ter mais ou menos uma noção ali, mais ou menos, como funcionava o Universo Ultimate, mas Universo Ultimate tem os Supremos aí na Salvati, você pode ler. Esses tempos eu também peguei e fui no Sebo, né, que eu geralmente adquiro bastante coisa no Sebo, que é uma boa alternativa também, né, você ir lá, você pode até, se você tiver outras HQs, trocar, enfim. Eu achei... acabei de explicar o que é Sebo. Eu sei que vocês não são tão burros, galera. Ouçam, hein? É, exatamente. Ouçam também, mas enfim, de qualquer maneira eu peguei formatinhos da Abril. Pra quem não sabe, eu até fiz a última edição do A Saga do Nono Leitor foi justamente por causa disso, né? Na época que a Abril era a editora que lançava Marvel e DC, elas lançavam em formatinho tipo Turma da Mônica, né? Então tem muitas histórias, isso dos anos 80 até 90, que são nesses formatinhos. Peguei, exemplo, Crepúsculo Esmeralda, do Lanterna Verde, esse tipo de coisa. Eu até falo no post, tem várias histórias legais, mas... É um material, assim, que eles recoloriam, comprimiam a imagem justamente para poder ficar menor ali no papel, né? Em termos de qualidade, até perde a qualidade do desenho do quadrinista. É interessante, se você for no Sebo, seria legal você ir com um amigo seu que já lê quadrinho, para ele te recomendar alguma coisa legal, alguma coisa bacana, entendeu? Para você não passar por isso, né, de ter... de pegar uma história toda recortada, igual a Abril sempre fez, né? Por causa... E não é culpa da Abril. Não, jamais. Porque as histórias elas não estavam na cronologia que estava saindo lá. Entendeu? A Abril pegava tudo e lançava. É, tinha história com 10, 12 anos de atraso, né? É, entendeu? E de uns tempos pra cá, isso mudou. Então é legal você encontrar... encontrar não, você ir com um chegado seu no sebo, esse chegado que já lê quadrinho há muitos anos, entendeu? Que é melhor pra você não ficar perdido e não comprar coisa que você não vai ter uma boa leitura depois, né? E sebo é bom que você vai lá e pode comprar bastante, assim. É bom também porque você pode achar histórias que não foram republicadas. Tipo, eu tô pegando agora, tentando fazer a coleção, ó, jabá de graça do MDM, mas enfim. Do Melhores do Mundo. Melhores do Mundo. Por causa da Liga... Da Liga do Morrison, que não saiu encadernado, só saiu lá fora, não saiu aqui, não tem dinheiro. É, o encadernado só saiu lá fora. Tô comprando as melhores do mundo no sebo. Inclusive amanhã eu vou trocar um monte de X-Men lá no sebo pra pegar uns. Na época que eu era menos entendedor ainda, eu comprava umas coisas que... Galera, não façam isso. Nunca comprem quadrinização de filme. O Batman de 89 do Tim Burton eu peguei recentemente. É horrível. É da hora, é da hora. Só não é melhor que a adaptação do Conan do Momoa. Essa é muito boa. Ô, Rodney, você não quer falar do Conan do Momoa, não? Eu nem li, nem vi o filme, cara. Aliás, eu vi e saí puto do cinema. Mas a quadrinização do primeiro e do segundo filme é muito boa, cara. A do primeiro é bem melhor, porque foi o John Buscema que escreveu, né, junto com o Roy Thomas, eles dois roteirizaram. O John Buscema, a edição que saiu lá, ele fez lápis, arte final e cor, cara. Era toda pintada. Ah, então era o mestre ele fazendo, né? Eu peguei em sebo também, eu até cheguei e comentei com o Rodney, a Espada Selvagem de Conan 5. Que é... Porra, ele crucificado, né? Exatamente. Caralho, essa história é muito... Mas, tipo, eu peguei essa aqui justamente pra poder pegar algo fora de Marvel e DC, né? Inclusive, foi a primeira revista que você leu, né, Rodney? Foi a primeira HQ que eu li quando eu tinha... Eu tava aprendendo a ler, começando a ler, cara. Começando a ler não, né? Porque na época que ela saiu, ela já uns 10 anos, né? Eu praticamente fui alfabetizado com quadrinho, né? Por causa do meu avô que lia pra caralho também. Mas essa revista em especial, A Espada Selvagem de Conan número 5, eu tenho um carinho muito grande por ela, por ter sido assim a revista que me fez querer trabalhar com quadrinhos e me fez enveredar por esse mundo dos quadrinhos, né, velho? Essa desgraça. Esse vale dos infernos. Né? Se fudeu, que ser quadrinista tá aí, ó. Minha mãe, eu falei com minha mãe, eu quero desenhar quadrinho, mãe, eu quero desenhar quadrinho. Aham, meu filho. Professor, meu filho. Demônio. Antes quadrinista do que professor. Professor de história, eu quase fui assaltado por um professor de história esses dias. Aí, ó, você nunca foi assaltado por um quadrinista. Exatamente, tá vendo aí, ó, tá vendo o nível da... O quadrinista nunca vai te assaltar, primeiro que ele não sabe nem segurar outra coisa que não seja uma caneta ou um lápis. Ou um... deixa pra lá. Ai, ei, lequinho. I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Ó, você tava falando de coisas sobre sair do âmbito... Marvel DC. Isso, exato. Se eles tentarem achar em sebo, eu já achei alguns sebos. Encadernados do Tex também, tem aquelas edições do Tex. Pô, mas Tex é difícil entender a história do Tex separado aqui. Ah, não é não, cara. Eu peguei um encadernado. Eu até postei no Instagram, o Rafael foi lá comentar, porque tava escrito R$5 na capa. É, bem legal, cara. R$5 na capa. Era o Gordon Parlov desenhando, eu não sei quem escrevia. Tex que você acha em toda a banca, assim, sabe? São histórias bem legais, assim. Assim, é uma história fechada em uma edição só, geralmente a arte é boa e são histórias legais. A Mythos lança umas 300 coisas do Tex. Lança, eles lançam acho que umas 4 revistas do Tex todo mês. É mais Tex do que Batman, no meu caso. E o lance do sebo, Tex, por exemplo, tá em média uma revista nova, por exemplo, qual que é o valor? É uns R$10? Depende da revista, né? Tem de 7,50, tem de 12,50. Formatinho que eu comprei um ano atrás, tava 7,60. Ah, mas mensal, né? É, exato. Tem 114 páginas. Depende, varia muito o preço. Tem algumas no Sebo mesmo, eu achei por, sabe, R$5, que eu achei barato pra Tex, assim, sendo que eu vi o valor de 10, né? Então, tipo assim, é mais fácil você achar. Comentário especial sobre o Conan, né? O desenho do John Buscema, eu não li HQ, mas dá pra ver no desenho dele que é lindo mesmo. O cara desenha muito bem. E o cara fazia quase uma edição por semana. O cara desenhava horrores, o cara era muito bom. Eu zerei a vida, né? Não sei se vocês sabem. O quê? Eu conheci ele pessoalmente, né? Pô, que foda, cara. Antes dele falecer, eu tive o privilégio, a honra de conhecê-lo, que tudo que eu desenho, toda a minha referência de quadrinho e tal, está no John Buscema também, né? Ele é uma das minhas referências para desenho, né? E eu o conheci na San Diego Comic Con em 2010, cara. Errou! Não, em 2010, não, em 2001, cara. Aí você conheceu depois que ele faleceu, aí é... não, ele pulou uns 9 anos na frente, né? Mas eu conheci lá na San Diego Comic Con em 2001, foi a primeira grande convenção que ele foi, né? Ele só ia nessas convenções mais regionais. E eu levei minhas conas pra ele autografar, né, cara? Pô, que foda. Aí troquei ideia lá com ele, bicho. Aí falei, ó, eu sou do Brasil, trouxe umas edições do Conan aqui pra você autografar e tal. Aí ele falou, você é do Brasil? Pô, eu nunca vi uma edição brasileira do Conan, nunca autografei nada do Brasil do Conan, nem sabia que ele saía no Brasil. Eu falei, Chorou. Fui o único brasileiro que tem as conas autografadas. Tremeu, mas que nem a... Que nem a China. Não, eu tava rasgando o cu com a unha, velho. Tão louco que eu tava, né? Eu falei, pô, você é o primeiro brasileiro e o único a ter as Conan autografadas por ele, né, velho? E eu levei a número 1, a número 100 e Conan Indomável, que foi uma graphic novel que ele fez de despedida do personagem, né? Porque ele tava se aposentando na época. Ganhei um sketchbook dele autografado, né? Eu dei um desenho pra ele do Conan. Falei da influência e tal. E acabou que durante a convenção, velho, toda vez que ele me via, ele me chamava pra conversar, trocar ideia. Pô, que foda. Ficamos amigos, né? Pra caralho. E, pô, eu fiquei muito triste quando ele faleceu, né? Ele faleceu no ano seguinte, que ele já tava meio ruim, né? Ele tava começando meio debilitado. Ele desenhou um Conan pra mim, eu tenho guardadinho aqui até hoje. Cara, então, John Buscema no Conan, ele falou pra mim que era o personagem que ele mais gostava de trabalhar. Porque dava pra ver que ele tinha um gosto, cara. Ele tinha paixão trabalhando com Conan. A HQ não tem cor, inclusive, né? Tipo assim, ela é preto e branco, mas, cara, realça o desenho dele de uma maneira ali, sabe? Não só a Espada Selvagem, né, cara? Mas também tudo que ele pegou pra fazer do Conan, né? Tipo, Conan o Bárbaro, né? Que saía lá colorida, né? Que é Conan the Barbarian. E depois saiu Rei Conan, Conan Rei, que também saíram que eram coloridas e tal. Mas a Espada Selvagem, cara, era uma resposta, assim, aos álbuns europeus, né, cara? Que ela tinha um tratamento melhor, né? Mesmo sendo publicada aqui no Brasil com papel jornal, papel fudido, mas você via que a arte, cara, era foda pra caralho. Ainda mais quando era o John Buscema no desenho e o Alfredo Alcala na arte final, né? Essa que você comprou, Rafa... Quem faz a arte final era o Tony Desuniga, que ele fez uma arte final no Nanquim Aguado, cara, que ficou, assim, espetacular também, né, velho? Não, cara, o Tony Desuniga também era outro muito foda, né? Eram os três artes finalistas muito bons do Buscema, né? Tony Desuniga, Ernie Chan, Alfredo Alcala, né? Então, se for pra ler Conan, cara, tipo, vai em frente, né? Tipo, em sebo você consegue achar. Eu paguei R$5 na HQ. Conan, qualquer um que você pegar, tá de boa, velho. Não tem essa coisa de cronologia, de não sei o quê. Ah, eu vou conseguir entender porque tem um personagem X que aparece. Não, cara, qualquer coisa que você pegar do Conan, inclusive o que tá saindo pela Dark Horse, cara, vale a pena também, viu? Vale a pena porque ela tem. O personagem tem recebido um tratamento muito bom da editora e tá nas mãos do Timothy Truman, que tá fazendo o roteiro, e o desenho é do. Não sei o que, Diorello, cara. Esqueci o nome do desenhista. Mas, cara, vale a pena. Vale a pena. Pra quem não conhece o personagem e quer ver mulher gostosa e cabeça sendo decepadas, velho. Esse é o lugar. Porque eu li a Heavy Metal também. Heavy Metal é muito bom, cara. Heavy Metal é muito bom. I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Tem alguma revista que vocês compram só pela arte, assim? É, aliás, vamos expandir essa pergunta do Lequim também. Tem, além disso, além de arte, tem personagem que também vocês falam, pô, esse personagem eu curto, vou lá comprar o HQ dele. Deadpool. Ah, cara, eu gosto muito do Thor. Ele tem passado por bons desenhistas, né, cara? O primeiro, nesse reboot que a Marvel deu aí com ele, foi o Olivier Coipel, que é... Desenha muito, cara. Que demônio. Tomar no cu, bicho, aquele cara, viu? Desenha muito, velho. E é muito gente boa, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer ele na Comic Con Experience. Eu já tinha trocado uma ideia com ele em Nova York, cara, quando eu fui. E o cara é muito gente boa. Muito, muito gente boa. Ele adora o Brasil também. Eu gosto também do Wolverine, né? É, apesar dele estar sendo desenhado por um cara que, sei lá, acho que é, segundo o Catena, é Dodói. É, que faz um traço muito cartoon, cara. Ah, sim. O último arco dele foi desenhado pelo Alan Davis, velho. Aí os putos me põem um outro imbecil pra desenhar, velho. Nem sei quem que é. Traço ruim pra caralho, velho. Aí eu nem tô comprando mais. Eu sim. compro muito pelo personagem. Apesar de ter começado agora, uma HQ que eu inclusive até recomendo pra galera, saiu em encadernado, né? É, saiu essa completa, que é Origens Secretas, do Lanterna Verde, que é desenhada pelo Ivan Reis, retreiro de Geoff Jones. Isso é muito bom, tô com ela aqui na minha sim, frente. Muito legal. Ela, apesar dela ter sido influência pro filme do Lanterna Verde, que não, aquilo não é bom. Muito legal a história, tipo assim, a iniciação do Hal Jordan como Lanterna Verde. Eu falei, ah, vou atrás de outras coisas do Lanterna Verde. Fui lá e achei Crepúsculo Esmeralda, que apesar de ser uma história muito criticada, né, controvérsia, vai ter edição do A Saga do Nono Leitor sobre essa HQ. É, achei bem interessante, assim, sabe? Porque foi um período marcante ali pro personagem. Enfim, Lanterna Verde eu me interessei, assim, pelo personagem. Ah, é, você interessou? Eu vou te mandar a posição completa do Dia Mais Claro, então. Nossa, não, faz isso não! Eu tenho uma edição. Eu tenho todas. Você tem todas? Ó, eu já pedi pra você me mandar, hein? Seu louco! Você vai sofrer, viu, bicho? Seu louco! Eu reli All-Star Batman e Robin, cara, eu gosto de sofrer. Caralho, velho, cara, é um masoquista. Ele é louco, Roger, ele indicou na última edição. Mas olha só, eu tenho edição zero dessa Dia Mais Claro, né? Eu tenho todas, na época eu tinha muito dinheiro, agora... Eu tenho, agora, um mesmo que eu vou conferir porque eu gosto pra caramba do personagem, influência dos filmes, dos primeiros filmes, Sanheim, dos novosão, né? O Homem-Aranha. Homem-Aranha eu curto, eu peguei Homem-Aranha Ultimate, apesar de, tipo assim, ser malhação, ser meio, sei lá, ainda é divertido, né? Mas Homem-Aranha é um personagem que eu curto pra caramba. Pode falar, Leque, Spawn, pode falar. Ah, claro, você é sempre, o Young Blood, não sei o que. Curus, Wildcat. Olha, artista, eu acho que se eu ver qualquer coisa do Moebs, eu vou querer comprar. Que eu sou meio uma safada. Então você vai ver só num outro plano, né? É, exato, né? Você compra na LSD, aí você. Eu gosto de X-Men, assim, que é um grupo, não, um personagem. X-Men também, pô, curto pra caramba. Por falar nisso, desculpa te interromper, já te interrompendo. X-Men agora, que é o New X-Men, né, que tá saindo agora aqui no Brasil, tá sendo desenhada magistralmente pelo aquele demônio também do Stuart Immonen, né? É essas que eu vou levar pra trocar amanhã, mas ele desenha muito. Errou! Faz isso não, não, bicho. É as 10 primeiras, é que eu não consegui comprar o resto, então... Vai tomar no cu, cara, você conta isso. Porra. É mesmo, não sei faz... que ele vai trocar, ele poderia estar pegando as outras, né? É... O cara burro, sou. Aí ele vai lá e troca. Eu prefiro pegar a liga, desculpa. Aliás, eu acertei então quando eu te dei a HQ do X-Men de presente, né? Que ele vai trocar amanhã. Que ele vai trocar. Exatamente uma das que ele vai trocar. E o Batman, porra, agora que vai foder com o Batman? E agora o que eu faço? HQ do X-Men ou do Justiceiro, se eu ver, eu tô comprando. E da DC o Ritmo. O único cara que venceu. Tem bastante coisa nova do Ritmo saindo. Né? Exato, é por isso que eu tô indo no Sebo. Ritmo, eu sei que tem a edição número 4. No Sebo, eu planejo ir lá e também trazer pra saga do não-leitor, né? Porque indicação do Lequim, ele até citou no último... Eu queria indicar eu queria falar de uma outra personagem feminina, cara. Aliás, duas. É, a gente não falou de personagens femininos, ótimo. Que ainda que não saiu aqui no Brasil foram as histórias da Sonja. Sonja, o Sonja, eu nunca soube o nome. É, Red Sonja. O Red J Sonja, tem é. Som de I. É igual o Jesus, hein? É Jesus, né? Também. Teve um filme com ela, né? Teve, mas não assisti. Bridget, Bridget Nielsen. É, Guerreiros de Fogo. Guerreiros deixa quieto, cala a boca! Para. Ai, puta que pariu! Tem Schwarzenegger, recomendo, hein, galera. Não! A Red Sonja, né, que é também personagem do criador do Conan, do Robert Evan Howard. A Electra, qualquer coisa que sai da Electra, assim, eu compro, cara, porque eu gosto muito da personagem, né? Apesar dela não ter tido bons arcos ultimamente, mas eu gosto da personagem. É bom, assim, que, exemplo, a série do Demolidor na Netflix, com certeza fez muita gente querer ir atrás de Demolidor, né? Uhum. E tem a Queda de Murdock, que eu sempre ouvi falar, parece ser muito boa, né? É fantástico, vale a pena. Vou estar indo atrás. Elequim também indicou agora, no começo do cast, né, falou de uma HQ do... de uma fase do Demolidor. É, da fase do Age, tá saindo ainda aqui no Brasil. Tá saindo ainda. Saiu a sétima edição. I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Mas é, o que a gente falou foi tudo. Encadernado, é bom. Salvati tá aí lançando várias edições. Ajuda bastante pra quem não conhece muito de HQs, começar a ler arcos mais fechados, histórias muito boas. E no Sebo, é algo muito bom, assim, sabe? Você vai no Sebo, você encontra várias coisas, preço de banana, assim, sabe? Você vai poder ler bastante HQs. Não, e acaba que você encontra outras coisas também, né, cara? Não só da linha de quadrinhos, né? É, de super-heróis que a gente tá mais acostumado e que a gente tá falando aqui, cara. Eu gostaria de citar também uma coisa assim, um quadrinho que não é tanto de herói, que é os quadrinhos do Hellboy, cara, as histórias do Hellboy. São bem roteirizadas, pô, o Mike Mignola tá mandando muito bem, cara. Em algumas, ultimamente ele não tem desenhado muito, né, ele tem feito mais as capas. Mas mesmo assim, cara, ele escreve todas as histórias, ele pega muito da questão de terror em cima de lendas e contos e tal, dos locais que ele já visitou, né? A última que saiu foi A Morte do Hellboy, cara, vale a pena vocês adquirirem, porque ele é muito boa, a história é muito legal. Inclusive, as histórias do Hellboy que me inspiraram a escrever o meu quadrinho. Você vai lançar um quadrinho, cara? Vou. Porra, sobre, dá pra adiantar alguma coisa aí? Cara, eu vou adiantar que é terror policial. Se passa aqui na minha terrinha, né? É planejado tipo que é direto? Boa. Plano inicial serão 3 edições, né? Mas eu tô vendo que vai passar um pouquinho, acho que vai pra 4 edições. E a primeira eu vou lançar no FIC, aqui em BH. É no FIC, né? Na FIC, não. É no FIC. Porque é o Festival Internacional de Quadrinhos e não a Feira. Vou na FIC, É no FIC e também vou lançar na Comic Con Experience. Comic Con Experience, que eu e Zorzinho estaremos lá. Ah, já não vou mais. Headshot. Porra, filha da mãe, né? Como o Rodney vai estar lá, né? Com certeza a gente vai. Vou fazer uma visita a você, Rodney. Tá, eu vou estar com a mesinha especial. Na XL. Avisa o dia que vocês forem que eu não vou. Filha da mãe. Manda um cover, meu. Rodney vai mandar um cover, aí eu fico pensando assim, sabe? O cara imitando o Rodney, imitando o Silvio Santos. Nossa, que delícia. Caralho, velho. Imagina vai a linguagem. Vai ser sensacional. Não. Enfim, com certeza eu vou comprar essa HQ. Bem legal saber disso aí, Rodney. O Joker. Oi. Bem quieto, não esquece. Tem alguma coisa a comentar, cara? Não, perdi tempo na HQ, né? Vai um livro de história. Então chegamos à parte de indicações e desta vez eu vou pedir não só para uma pessoa, mas todo mundo aqui nessa parte de indicações, a gente vai fazer uma edição especial que vai ser indicando várias HQs para vocês lerem, não só cada um indicar uma. A gente vai fazer um listão que eu vou deixar aí no post e todo mundo pegar essas listas de HQs e lerem. Vai ser todo mundo berrando ao mesmo tempo, tipo, olha isso aqui, olha isso aqui. Não, isso aqui não é MDM não, cara. É como se a gente fosse umas ladies, né, durante o podcast, quem vê aí. Eu sou antes, Sara. Não, você aguarda, seu pai só me vestido para o baile dos enxutos. Chatura, gente. Zorzi. Vamos lá, galera. Eu quero começar primeiro com as HQs mais óbvias, né? Porque eu não sou o grande entendedor, né? E eu tô, tipo, eu tô aprendendo tanto nesse cast quanto quem não lê HQs. Turma da Mônica Jovem. Cara, eu lia bastante Turma da Mônica quando era criança. Eu? Tipo, isso... Não. Watchmen, eu li as primeiras HQs... curti, né? Só preciso ler o resto, mas enfim. Cavaleiro das Trevas a gente não citou. Frank Miller, Eu li também as primeiras... O Leque vai indicar a parte 2. Puta, velho, que história desgraçada. Não leiam a parte 2, pelo amor de Deus. Não, não façam isso. Não façam isso. Inferno, velho. Sugiro que quando você acabar de ler Cavaleiro das Trevas, você relê Cavaleiro das Trevas 1 e depois você lê Batman no 1. Eu acho que começar lendo a 2 e depois você lê a 1. É. Vai ter uma experiência diferente. Você lê Batman no 2, aí você lê Cavaleiro das Trevas 2, aí você lê... Batman Silêncio, aí você lá o Star Batman e Robin e depois você se mata. Tem o Superman, o Adeus, né? Que parece que ela é bom, né, Lequim? Você citou em um cast. É, saiu num encadernado, peraí que tá aqui, chamado Superman, o que aconteceu com o Homem de Aço. Aí tem essa história, tem uma história do Superman com o Monstro do Pântano e tem o Para o Homem que Tinha Tudo. Pô, que é uma grande... Tem as duas histórias para o Homem que Tinha Tudo e o Adeus na HQ? É, o Adeus é desenhado pelo Kurt Swan, né? Aí quem faz a arte final, uma é o George Pérez, a outra eu não lembro quem faz. Aí tem a do Alan Moore, que eu acho que é o Kurt Swan também que desenha. Ah, quer dizer, todas as histórias são do Alan Moore, mas tem a do Monstro do Pântano, que eu acho que é o Kurt Swan que desenha também, não lembro. Tem a última, é ele com o David Gibbons, que é o Superman para o Homem que Tinha Tudo, que é uma puta história. Dita Rex. Origins é boa história. E Jonah Hex é legal, cara. É. Mouse, leiam Mouse, pelo amor de Deus, leiam Mouse. Agora, comprem acabou lá. O cast, vai lá e lê. Você vai lá e compra e lê, porque é excelente, cara. Não representa bem a Segunda Guerra. É, não é a sua mãe aquela safada. Ô, louco, cara. Bicho! Fica com as mulheres, balada! Leiam Frequência Global. Que é muito bom. De história. Aqui na minha pilha, Day Tripper também. Cara, acho que Day Tripper é a minha HQ favorita. Tanto história quanto arte. Cara, é muito bom, mas, cara, tem aquela historinha, né? É, tem, né? Tem então, tomem cuidado, tá? A questão. Cuidado quando for falar de Day Tripper. E aqui na lista, pra falar formatinho aqui, já que a gente não falou, leiam Super... Agora o Joker vai falar, errou, certo? Leiam Super Aventuras Marvel 132, que tem um What If do Demolidor com o Justiceiro. Eu falei do no post sobre os formatinhos, falei sobre os problemas que tal, mas ainda assim, galera, mesmo assim, independente de como for, galera, lê pela curiosidade. Às vezes, eu li Crepúsculo Esmeralda, por exemplo. Acho que foi relançado, talvez, no Brasil aqui. Talvez tenha se lançado em formato americano. Mas eu li em formatinho. Eu tenho ela em formatinho aqui, né? Tem a Super Aventuras Marvel, que tem várias histórias, né? Tem as histórias do Conan. Tem histórias dos Vingadores e tal. Tem uma Super Aventuras Marvel, que acho que é a 22. Que é da morte da Elektra. Demolidor. Sim, desenho do Frank Miller. Não é desenho do Frank Miller. Errou! Não, o layout é dele, mas a arte é do Klaus Jansson. Ah, ok. Mas ainda assim é uma história legal. É uma história legal de se ler. É, Homem-Aranha Azul eu tinha indicado do Homem-Aranha. Pô, eu gosto bastante dessa história, acho legal. Indicando fora de Marvel e DC, é da Dark Horse, que é o Máscara. Pô, isso é muito legal, cara. Cara, antes de sair o filme do Jim Carrey, o Máscara é um personagem dos quadrinhos, só que ele não era, tipo, não era humor, né? Não, era tipo uma HQ meio sombria, né? É bem escatológico as coisas, né? É bem, né, escatológico, sombrio, violenta, sombrio, né? Sombrio, violenta. Ele era louco, né? Completamente louco. Uma não, distorção do que é... Não vão, não vá ler a HQ esperando encontrar o personagem do Jim Carrey. Jamais. Porque o Stanley Ipkiss ali é completamente diferente do que você tá vendo. Totalmente, né? Totalmente. E cara, mas o personagem de Máscara se popularizou no humor, mas esse do Máscara mesmo, da original, é uma HQ bem, bem sombria, né? É a mesma ideia da Tartaruga Ninja também. Tartarugas Ninja é a mesma ideia também. Os personagens, eles foram meio que infantilizados, se é que pode dizer assim, né? Máscara 1 eu recomendo. Sarge é uma revista baseada na vida do espião Richard Sarge, que mudou os rumos da Segunda Guerra. Uma puta história biográfica. É, faculdade de história. É, tá. Não, não, eu li bem hoje. Você leu bem. Você não recomenda Asterix também, que fala de o Wolverine na guerra também. É. Tem uma história também, Heróis Renascem, é de um cara muito legal chamado Hobby Life. É, você enrola também, e no cu. Caramba, não, esse daí é o contra, tipo, indicação, né? Não leio. Contra indicação. É, vou indicar aqui, galera, uma que saiu esse ano, acho que tem uns 2 meses que saiu. Que é O Despertar, que é da Vertigo, ou Vertigo, né? Scott Snyder e o Sean Murphy, que é dividido em duas partes, cara. É uma história bem fora do eixo super-herói, que trata de, tipo, existiam seres na água, né? A galera chama de sereios. Chamam de peixes. Ah, desgraça! Eu ponho a mão na cabeça. Mão na cabeça. É, então. Para do Aquaman? Vai tomar, vai tomar uma cadeirada nas costas. Vai tomar uma dedada. É, e uma dedada. Aí, cara, vale a pena dar uma olhada nessa história, porque o roteiro é interessante. A número 2 é meio fraca, assim, em relação à primeira edição. Que ela já pega um suspense, né? Tipo, bem referenciado ao Alien, Oitavo Passageiro, assim, entendeu? Que é uma equipe de pesquisadores, né, e tal. Tem os personagens clichê, né? Que tem um cara que manja de arma, que é o mais durão. Tem um outro que é o mais filha da puta. Tem uma cientista e coisa e tal. Vale a pena porque sai dessa linha de super-herói. Do Conan, eu recomendo que saiu agora Rei Conan pela Mythos. E Conan, Sombras de Ferro ao Luar, que é muito boa também. É muito interessante porque pega a parte, primeira batalha dele, assim, pra defender o reino, né, da Quilônia. Né, e é baseado no livro do Howard, que foi a primeira história que ele escreveu do Conan. É baseado em cima dessa história. Sobre Marvel, a gente indicou a Salvati, né? É Soldado Invernal, que saiu o filme. Enfim, tá tudo lá, então vão conferir. Eu não sei se... Não sei, não tem só história boa lá, pelo que eu sei. Não, né? tem as histórias galera. Da Marvel também. Se fuder, é maldito. 2000 AD, Leon Lennon, Slane, Nicolai Dante, são todos muito bons. Leiam Os Olhos do Gato, do Moebius. São Paulo dos Mortos, dos meus amigos Daniel Esteves e... Ao Stefano, Alex Rodrigues e Embraer Robson e por aí vai, aquela batota toda. Saiu o número 2 na Fast Comics esse ano. É, e uma que é do Paul Pope. Não sei se vocês conhecem esse cara. É, uh-huh. Que chama Bom de Briga. O Mr. Nice Guy, né? Não. Não tem nada a ver. É sobre um garotinho que ele é tipo um filho do Thor genérico, assim, cara. Muito legal. Vale a pena dar uma olhada. Ele enfrenta monstros, assim, é muito bom. A arte é foda. A arte do Paul Pope é foda. Eu indico a HQ do Rodney. A HQ minha vai sair em novembro, galera. No FIC. Quem quiser comprar vai estar lá. E também na CCXP, na Comic Con Experience, eu vou estar lançando lá também. Ressaltando, eu e os Urzinho estaremos na CCXP, vou estar lá comprando a HQ. Se os Urzinho reaparecer nesse tempo. Reaparecer que sumiu esses dias, cara. Tô assustado. Tem que ficar crossed, porra. Boa, obrigado. Melhor HQ de todo. Pessoal, mais um. Mais... Sandman, Teatro de Mistério. Espada Selvagem de Conan, números 14 e 15. Planetary. Melhor coisa já feita. Eu indiquei o Origens Secretas, né, do Ivan Reis. Pô, curti pra caramba. Vão ler do Lanterna Verde. É bem legal, tem edição encadernada. Terminou mais um podcast Banco de Séries. Graças a Deus. Nossa. Valeu pela força aí. Obrigado pelo convite. É nóis, cara. Valeu pela participação. Obrigado pelo segurança. Toma cuidado. Não, vou dirigir com os dois pés no acelerador agora. Obrigado pelo convite, cara. Espero poder participar de mais alguns. Óbvio, cara, vai estar participando, cara. Muito legal essa participação. Será um prazer todos vocês a minha participação aí. É isso. Enfim, Rodney, valeu, cara, pela sua participação. Até mais. Até. Valeu, galera. Abração. Agora vamos falar mal do Rodney, não sabe desenhar. Vamos falar do Rodney, não sabe desenhar, cara. Fica falando que inspiração é o Bucema, não é nada. Não, agora não, o Joker pode falar mal do Bucema. Que o Hulk do Bucema é Dodói, pode falar. Tá legal, tá aí uma brincadeira, né? Mais um podcast Banco de Cérebros. Indicação, Lequinho e Joker, façam um jabazinho aí do Pipe Bomb. Uma força está chegando para reivindicar o que é seu, Pipe Bomb. A gente tá passando por uma reformulação agora, a gente vai ter um site só nosso, vai ter muito mais conteúdo. Porque o outro não era de você. Era do blogger, né, cara? Não era, a gente não tinha um domínio. Agora vai ter o Pipe Bomb, domínio nosso. E é isso aí, vai ter um layout novo, agora vai ter toda uma parte... Tudo bonitinho. Velho, leiam lá, tem bastante coisa. A gente tá postando muitos textos do Joker. Acabou de postar um texto sobre o Deathmatch. É isso aí, pra quem curte o wrestling, vai lá, né? Meu jabazinho, tem a coluna aí, a saga do Não Leitor, que, como eu disse, esse cast tem tudo a ver. A versão em podcast, né? Tem tudo a ver. Tá ligado, né? E tem algumas HQs que foram citadas aqui, com certeza eu vou ler, vai aparecer na saga do Não Leitor. O BDC aí, tá firme e forte, né? tá chupetinha, a gente tá melhorando cada vez mais. Bancodeservices.com.br, pra quem não conhece, vai lá acessar o site. É, tem as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, tudo / Banco de Cérebros. Eu vou estar colocando os links aí no post pra vocês conferirem. Deixe seu comentário, pessoal, pra gente responder, pra gente conversar. Gilberto, grande abraço, comentarista. Beijo, aí. Gilberto. Não. Enfim, pessoal, terminou mais o podcast. Grande abraço. Beijo. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.